Durira, durira, durira, la la ya, durira, durira, durira, la la ya. Tenta todo mundo, tenta, mas é ruim te aturar. Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar. E sábado em casa eu não quero nem saber. Eu ligo a televisão e Verônica vou ver. Mal acaba o programa, vou à rua, meu irmão, para espalhar a novidade para todo o galerão. Romulo anuncia pelo rádio na TV que neste fim de semana tem baile funk pra vocês. Eu bato no meu peito e comprovo, meu irmão, todo Rio de Janeiro dança com a Furacão. Tenta, todo mundo tenta, mas é ruim de aturar. Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar. Verde, azul e amarelo são as cores do Brasil. O branco quer dar paz, vem da Furacão 2000. Zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul. Se hoje existe o funk, agradeça no ruim de aturar. Furacão é tradição, ninguém toma o meu lugar.